cidade de Lisboa, tens a coroa, velha Lisboa da Madragoa, quantos heróis tens criado. Sete colinas são teu colo de cetim, onde as casas são boninas, espalhadas em jardim. E no teu seio, certo dia, foi gerado e cantado pelo povo, sonhador o nosso fado. Lisboa, tardes doiradas, dos domingos das toiradas, em que luzia a fidalguia. E em que esse sangue valente mostrava que havia gente e a quem a morte sorria. Lisboa, terra de fama, tens a beleza da alfama e a poesia da moraria. E nos teus velhos recantos, eu sei lá quantos tu tens encantos dos tempos da valentia. Sete colinas são teu colo de ti, onde as casas são boninas, espalhadas em jardim. E no teu seio, certo dia, foi gerado e cantado pelo povo, sonhador o nosso fado. Como el tango rioplatense y la rebética en Atenas, el fado surgió en el siglo XIX en los barrios pobres de Lisboa. Barrios pobres de ciudades en crecimiento, con un componente de marginalidad entre individuos de vida bohemia, asiduos visitantes de tabernas y prostíbulos. De mí nada consigo, no sé por qué me persigue. Constantemente na rua. Sabes bem que sou casada, que fui sempre dedicada e que não posso ser tua. Se de mim nada consegue, não sei por que me persegue constantemente na rua. Sabes bem que sou casada, que fui sempre dedicada e que não posso ser. Lá porque és rico e elegante, queres que eu seja tua amante, por capricho ou presunção. Eu tenho um marido pobre, que possui uma alma nobre, e é toda a minha paixão. Lá porque és rico e elegante, queres que eu seja tua amante, por capricho ou presunção. Eu tenho um marido pobre, que possui uma alma nobre, e é toda a minha paixão. Como a sentinela alerta, noite e dia sempre esperta, na posição do sentido. Eu sou a todo instante sentinela vigilante da honra do meu marido. Como a sentinela alerta, noite e dia sempre esperta, na posição do sentido. Eu sou a era do meu marido. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, dedicamos el programa al fado, la expresión más popular de la música portuguesa. Minha mãe foi cigarreira e tinha porte de sal. Minha mãe foi cigarreira e tinha porte de sal. Ainda vejo a sua imagem no fumo do meu cigarro. Ainda vejo a sua imagem no fumo do meu cigarro. A sua alma branca, honesta, modesta e franca, envolvia a minha alma como a mortalha mais branca. Envolvia a minha alma como a mortalha mais branca. Coitadinha, já morreu, que o amor de Deus falha. Coitadinha, já morreu, que o amor de Deus lhe falha. Foi com certeza para o céu, envolta em branca mortalha. Foi com certeza para o céu, envolta em branca mortalha. Minha mãe estrela perdida, ainda vejo entre os abrolhos. Minha mãe estrela perdida, ainda vejo entre os abrolhos, como se fosse envolvida na mortalha dos meus olhos. Como se fosse envolvida na mortalha dos meus olhos. Otro paralelismo del tango con el fado es el paso de una existencia oscura y marginal a una realidad de lujo, su descubrimiento y apropiación por la clase social más elevada. La recurrencia temática refuerza también otra semejanza: el amor desmedido, la virilidad absoluta, la alabanza a las formas violentas de la masculinidad, el maltrato espiritual a la mujer y el constante recuerdo de la muerte. No venhas tarde, dizes-me tu com carinho, sem nunca fazer alarde do que me pedes baixinho. Não venhas tarde, e eu peço a Deus que no fim

até ser dia, e desde essa noite é que existe o fado triste da moraria. E desde essa noite é que existe o fado triste da moraria. Assim como o Rio de la Plata tem o tango, Lisboa tiene el fado, la expresión más popular de la música portuguesa. Uno y el otro, aunque de orígenes diversos, representan el sentimiento de frustración y fatalismo que define a portugueses y argentinos. Las amizades son perigos, por veces de un mal atroz y resultados brutales. Ninguém queira más amigos para dizerem mal de nós, os poucos ya son demais. Sei que os há bons certamente, que até são por simpatia, dignos dos nossos segredos. Mas esses, infelizmente, são tão raros hoje em dia, que até se contam pelos dedos. Amigos são inimigos. Cuidado, muito cuidado. Ter amigos é ter perigo. Lá diz o velho ditado. Amigos são inimigos. Mesmo poucos não convém. Apenas conheço amigos. Meu paizinho e minha mãe. Vão com ações malfazejas, cavando nossos reveses nas mágoas que nós sofremos. As intrigas e as invejas são urdidas muitas vezes pelos amigos que nós temos. Há quem tenha mundo além, amigos bons dedicados, quer nos risos, quer nos perigos. Mas sei de outros muito bem que não eram desgraçados se não fossem os amigos. Amigos são inimigos. Mesmo poucos não convém. Apenas conheço amigos. Meu paizinho e minha mãe. Con respecto a sus orígenes, hay varias posturas. Una de ellas sostiene que se remonta a las canciones de los esclavos africanos que Portugal traficó por el mundo durante los siglos XVI y XVII. Otras, que es la versión lisboeta del lundum caboverdiano traído por los marineros. Otra posición respecto del origen del fado lo relaciona con el Brasil, es decir, con el destino de los esclavos. No hay dudas sobre su origen marítimo, consecuente con la idea de poesía y mar que existe en la historia literaria lusitana. Junto ao arco, bandeira, a uma loja tendi, das pedras rasca e banal. Na história de depois, aquela casa veni. É padrão imortal. Ai, mulher, nesta Lisboa moderna, é da tasca humilde e terna, bandeira franquista, a velha tendida e és o tempo da pinguinha, sonhos brancos da gimbrinha, da boêmia de fã. Noutros tempos, os padistas vinham já grossos das outras para o seu balcão de trás. E os fidalgos e os artistas e os gladiadores mortos. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, dedicamos el programa al fado, la expresión más popular de la música portuguesa. Estás com mil guitarra, bandeira de cabeça, e velha tendida e advertente pinica, sois brancas e rica, da boêmia do. E agora, um pequeno espaço de apreciação musical heterodoxa. Santa que é minha mãe.

misto de ventura, saudade, ternura e tal mais amor. Mas sei que cantando sinto mesmo quando se tem um desgosto e o pranto nos rostos nos deixa melhor. Foi Deus que deu voz ao vento, luz ao firmamento e deu azul às ondas do mar. Foi Deus que me pôs no peito o rosário de penas que vou desfiando e choro. Fiz poeta o roxinol, pôs no campo o alecrim, deu as flores à primavera. E deu-me esta voz a mim. Deu as flores à primavera. Los temas escuchados en el programa de hoy fueron Biografía do Fado, de Carlos Ramos; A Casa da Mariquiñas, de Alfredo Marceneiro; Fado de Lisboa, de Ercília Costa; Perseguição, de Maria Alice; Minha Mãe Foi Cigarreira, de Filipe Pinto; Não Venhas Tarde, de Carlos Ramos; Tia Macheta, de Berta Cardoso; Amizades, de Frutuoso Franca; A Tendinha, de Hermínia Silva; Fado Meu Filho, de Maria Albertina; A Rosinha dos Limões, de Max; Rosa Enjeitada, de María Teresa de Noronha; Partir e Morrer un Poco, de Antonio dos Santos; Foi na Travesa da Palha, de Ducilia do Carmo; Foi Deus, de Amália Rodrigues; A Vassourinha, de Manuel Fernández; y Lenda das Algas, de Celeste Rodríguez. El texto del presente programa fue extractado del artículo de Raúl Romero, El Fado Lisboeta, publicado en marzo de 2003 en la página Babad. Dedicamos el programa a la patrona del bulín. Chao. A miña linda filhinha, con su saia dorada, parece uma vassourinha a varrer-me na casa toda. Sou pobrezinho, bem sei, por ser não me desdoiro. Contudo tenho um tesouro que por nada trocarei, nem a riqueza de um rei. O meu tesouro, a mosquinha, joia que é minha, só minha, que eu guardo com avareza. A minha maior riqueza, a minha linda filhinha. Ai, quantas vezes regresso ao meu lar desiludido, e olhando esse ente querido, tristezas, dores, tudo esqueço. Às vezes até pareço não possuir a sorte toda. Nada, nada me incomoda, só esse anjo me fascina, muito linda e pequenina, com sua saia dourada, depois com amor profundo, me volvo a internos abraços e julgo ter nos meus braços toda a riqueza do mundo. E então de beijos inundo esse corpo da vizinha, tão frágil, mas que é rainha do meu lar, que enche de encanto e onde arrastando o seu manto parece uma vassourinha, vassourinha que levanta linda poeira de estrelas em gargalhadas singelas, que me inebria e me encanta, tem as feições de uma santa. Quando séria se me acomoda e sei que há um rigor da moda, a possa trazer vestida, Deus me traga toda a vida a varrer-me a casa toda. Deus me traga toda a vida a varrer-me a casa toda. Esta fue otra emisión de Luz para Mundos Remotos. En la locución, Adela, María Celia, Anita, Julieta y Brisa. Colaboradores, Ana y Sofía en Buenos Aires, José Luis en Necochea, Hugo en Merlo Norte y Néstor en Río Colorado. Blog y redes, Norma. Corresponsal Mediterránea, Diana Baroni. Embajador itinerante, Lucho Pinedo. Concepto general, el arbolito. O mar espreguiçando-se na areia trouxe no céu espreguiçar algas envoltas em espuma. E quando a noite veio a maré cheia, voltaram todas ao mar, mas na praia ficou uma. Conta a lenda que essa alga pequenina que o destino ali deixou tomou forma e tomou vida. E quando um pescador para ali passou, encontrou uma menina sobre a areia adormecida. E quem passar pela cabana do pescador há de sentir não sei que de nostalgia. E aos seus ouvidos há de chegar um rumor que tem do mar a estranha melancolia. E nessas notas doloridas e plangentes talvez não saiba quem é que está a escutar. Talvez um búzio a soluçar notas dolentes, ou talvez seja eu sozinha a soluçar.